Vou lá no fundo do olho do rio pra uma gota buscar. Guardar num frasco marcado de vidro pra um dia eu te mostrar. Precisa pra nunca se acabar. Pra um dia eu te mostrar.